Rádio Veracruz. 59 anos fazendo história. E também você aí que está precisando fazer uma revisão nos seus exames, dar aquele check-up, né? Fazer uma vistoria completa que não faz no carro. Aí fala com o Dr. Márcio Montesquielo, que é assistência médica com respeito e carinho pela sua família. É o Dr. Márcio, um clínico geral aí, e conhece o corpo humano como um todo, está preparado para te fazer um diagnóstico preciso, pedir ou interpretar seus exames aí, e também acompanhar a evolução do seu paciente. Dr. Márcio aí atendendo de segunda e quarta-feira à tarde aqui em Horizontina. Você que quiser contatar o Dr. Márcio para agendar uma consulta, contato no 984-33-3332 ou 3537-3333. E garanto, médico do respeito, médico aí de conhecimento aí, Dr. Márcio aí, fazendo sua residência lá em Rio, no Hospital de Caridade, né? Hospital referência aqui da nossa região, da região aí, pega ali a região de Rio e aqui a nossa também, né? Hospital de referência, Hospital de Caridade, lá em Rio. Bueno, gauchada! Chegou o momento do tracionalismo, aqui, na rádio mais bagual do Rio Grande. Neste momento, entra no ar o programa No Trote do Pingo. Cada um diz o que pensa, e compreende em infância, mas com certeza o herege. A melhor seleção da música gaúcha. A cultura tradicionalista em vivência. Sempre observando o meu universo. Andei de perto, só pensando em mim. Prepare o mate. Aumente o volume do seu receptor. Porque aqui, a Rádio Veracruz apresenta o programa No Trote do Pingo. É verdade, já não disse. Eu tenho dois e são outros. Cada um é quase a cidade. Eu me faço tão louco. Para tomar um mate e servir do início ao fim do programa, vem aí, Cleito Mitchell e Júlio Zanin. Cada um diz o que pensa, e compreende a infância, mas com certeza o herege. E a cidade de importância, perderão nossa liberdade, todos os O diabo da campanha em Reis do Bebarro e Gati. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelo jardim, perto de um fogo de chão, com cabelo e fumaçado. Quando o roto é selado, a gente tá sabendo, quase no clareio o dia. Eu fico de arreio, reluchando a estrelaria, pois que uma taracura vai cantando empoderado. Eu escuto o grito do som, pela noite cedo, relincho o ponto todinho. Na boca da noite me aparece um do rio e vem um jato a começar, pois que tá com a batecada. A outra roca é companheiro, né? Numa cama de peleiro, já acordo de madrugada. Escuto uma mão pelada, acordo no banhadal. Eu deixo o eixo de bagual, honrando o sistema antigo. Comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal. quando o rosto se lagava, a gente se aleva, quase nunca deu dia. Eu fui me jarreio, relutando em Sevaria, quando uma caracura lá cantou de mulherada. Eu escuto o grito do sono, e a noite eu sou grande, então volto dormindo. A boca da voz nunca aparece, um dormindo, nem me jata, toda essa ela foi quinta água da torrada. Confira as promoções da farmácia Cruz Vermelha de Horizontina. Pintura Coriton R$10,99. Diclofenaco sódico R$5. Ômega 3 com 120 cápsulas R$29,90. E vermificina com 4 comprimidos R$22. Farmácia Cruz Vermelha de Horizontina. É saúde aqui na nossa cidade. Sábado, dia 12 de junho, rodada do campeonato Gauchão de Futsal. Acompanhe aqui pela Rádio Brasília de Horizontina e também pelo Horizontina Futsal TV. Mais uma rodada, campeonato gaúcho de futsal, Série A, Horizontina Futsal e a equipe de Lagoa Vermelha. Num oferecimento, Construcis, material de construção, parte elétrica, hidráulica, toda linha de madeirama, liga para o CIS, 3537-1033, grama sintética, Delta Express, grama sintética na sua piscina, na área de lazer, entre em contato, 991-73-5880, Estela Calçados, chegou a nova coleção de inverno, na Estela Calçados, aqui na Avenida Tucunduva, Grupo Empresarial 7, Imobiliária Incorporadora, em grupos, somos mais fortes. Chegou o Rei do Frango, frango assado no sábado e no domingo. Faça sua reserva, 99678-3739. Sicredi Noroeste, 75 anos. O legado da cooperação faz toda a diferença. Promotilk, fábrica de uniformes, camisas e camisetas esportivas. 3537-1146. A Pag Engenharia, aqui de Horizontina. Cadilho Esportes, camisa da dupla Grenal em 5 vezes. Na Cadilho Esportes você encontra todo o material esportivo do Horizontina Futsal. DF Tintas, qualidade e muita cor na sua vida. Peça um orçamento, fala com o Lucas ou com o Guilherme. Ligue 999-34-64-57. O apoio, Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer de Horizontina. É no sábado, dia 12 de junho, em Lagoa Vermelha, Horizontina Futsal e a equipe do Lagoa, aqui no canal AM1270, o campeonato Gauchão. Vamos fechando aqui roteiras do programa no próximo domingo, com versos do nosso patrão Clayton.